tem muitas bênçãos pra você. É de degrau em degrau que Deus honra a sua fé. É assim que você chega onde Deus quer. Não adiantaria por atalhos eu passar, se o segredo é o processo que eu tenho que enfrentar. Por espinhos e por vales eu terei que atravessar. No final uma coroa de vitória Deus vai me dar. Deus vai me dar. Chegar, vou permanecer de pé. Vou